Eu declaro meu amor ao Senhor da criação. Deu o filho que tinha para me dar salvação. Não me vergonho do que canto, errei em seu louvor. Que saibam que há em mim Deus por ti um grande amor. Vida, paz, alegria que tenho no coração. Cura na alma, liberdade, alcancei o meu perdão. Sou grata a ti por me amar, antes de lhe conhecer. Me escolheste lá no ventre, antes que eu fosse nascer. Te amo, Senhor Jesus, de todo o meu coração. Por onde passo, canto um rap, porque tu é a razão. Teu evangelho vou pregando, e pra mim é um prazer. Muitas vidas aos teus pés, para ti quero trazer. Onde o pecado habitou, é só graça abundante. Espírito Santo, meu amigo, comigo a todo instante. Não ando só nenhum momento, disso tenho a certeza. Se o perigo me cercar, do meu lado tem firmeza. Tua alegria é minha força, contigo vou conquistando. Derrotando todo inferno, com Jesus tô guerreando. De setas e tentações, vai me livrando noite e dia. Teu sangue é meu escudo, não entro mais nessa fria. Tua alegria é minha força, contigo vou conquistando. Derrotando todo inferno, com Jesus tô guerreando. De setas e tentações, vai me livrando noite e dia. Teu sangue é meu escudo, não entro mais nessa fria. Vento forte, tempestade, contra mim se levantar. Uma palavra da sua boca fazem todos se calar. Pra negar minhas vontades, só em tua força e poder. Jesus Cristo em minha vida, tentações irei vencer. Bom será para aqueles que acreditarem em Jesus. Homens livres, perdoados, virão para a sua luz. Jesus Cristo tá voltando, o noivo celestial. Foi avisada a sua igreja, não se incline para o mal. Obras malignas destruídas, vão ser toda dessa terra. Vem pra Cristo, ainda é tempo, o inferno te espera. Criado por Deus o homem, o inferno não fez pra ele. Satanás e os seus anjos e todos que dizem dele. Tome uma atitude hoje de mudar toda a sua vida. Lado certo, bom caminho, só Jesus tem a saída. Confesse com a sua boca, ele é seu salvador. Creia no seu coração, Jesus morreu e ressuscitou. Tua alegria é minha força, contigo vou conquistando. Derrotando todo inferno, com Jesus tô guerreando. De setas e tentações, vai me livrando noite e dia. Teu sangue é meu escudo, não entro mais nessa fria. Tua alegria é minha força, contigo vou conquistando. Derrotando todo inferno, com Jesus tô guerreando. De setas e tentações, vai me livrando noite e dia. Teu sangue é meu escudo, não entro mais nessa fria. Cristo pisando na terra, outra vez homem vai ver. Não ouviu as profecias e irão se arrepender. Lavados pelo seu sangue, entrarão na sua luz. Firme e forte nas promessas, seguindo Cristo Jesus. Então vai ver, face a face, Cristo que por ti morreu. Se fazendo maldição, pelo pecador morreu. Toda lágrima no rosto, o cordeiro enxugará. Só alegria para sempre, mal já não existirá. Nas igrejas e esquinas de Jesus muito falaram. Várias formas e estilo, evangelho a te pregar. Seu trono deixou de lado, mas sua glória não perdeu. Abriu mão do seu reinado, por todo homem morreu. Esse não foi o seu fim da sua vida no madeiro. Venceu a morte em 3 dias, só pra te fazer herdeiro. Herdeiro do Deus fiel, quando fala acontece. Ele ordena o mar e o vento, céu e terra lhe obedece. Tua alegria é minha força, contigo vou conquistando. Derrotando todo inferno, com Jesus tô guerreando. De setas e tentações, vai me livrando noite e dia. Teu sangue é meu escudo, não entro mais nessa fria. Tua alegria é minha força, contigo vou conquistando. Derrotando todo inferno, com Jesus tô guerreando. De setas e tentações, vai me livrando noite e dia. Teu sangue é meu escudo, não entro mais nessa fria.